isqueiro. Correria o dia inteiro. Não dá mole pra ninguém. Kevin, então vem. Casal de maloqueiro, correria o dia inteiro. Rei da favela, maluco esparradão, respeitado na quebrada, poderoso chefão. Que anda maquinado, que toca o terror. Amigo do ódio, desconhece o amor. É, com sangue no olho, ele não dá de mole. Atividade no crime, dinheiro rende no corre. Só vida louca, véi, desde muito cedo. Sabe muito bem que atitude faz dinheiro. É. Já deitou muito cara na favela, que pisou na bola, vacilou e deu mó guela. Desde pequeno conviveu na malandragem. Apresento pra vocês, aê, Bonnie Clyde. O casal de maloqueiro, correria o dia inteiro. Não dá mole pra ninguém. Kevin, então vem. Bonnie Clyde, Bonnie Clyde, Bonnie Clyde, Bonnie Clyde. Não dá mole pra ninguém. Kevin, então vem. Rainha da favela, mina de atitude, não vacila facilmente, não se ilude. Não vai se enganar, véi, com sua beleza. Atrativo positivo pra fisgar a sua presa. Rodou numa fita que meteu na padaria. Ela anda com a 375 na calcinha e já levou fragante pro marido na prisão. Ela tá disposta pra qualquer situação. Programada pra morrer, preparada pra matar. Seja o que Deus quiser, se for pra ser, então será. Desde pequena conviveu na malandragem, unidos pelo crime, aí, Bonnie Clyde. O casal de maloqueiro, correria o dia inteiro. Não dá mole pra ninguém. Kevin, então vem. Bonnie Clyde. Não dá mole pra ninguém. Kevin, então vem.